148 solo, aos 1300, libra direita, chame solo 121 decimal 1. Direita 1211, igual 1648. Desce para o 02, deixando 62, 5 cruzado. A partir da metade, não é isso? Isso aí. Só rebola 1621 e LS no vento. Voo 1621, ajuste 9020, continue a aproximação. É, informo chuva do ponto médio da pista até a cabeceira oposta 28, porém passageira já tá, já não aparenta mais chover. Já tá visual com campo? Afirmo. Pois autorizado, pistão 90, vento 180 graus, 129. Informo helicóptero à direita, um Opson 44, não interfere, tá mantendo o farol de capona. Sente livre pouso na 10, gol no 621. Roberto Cabral, tá visual com segundo tá na sala? Afirmativo, visual, Roberto Cabral. Gente, o Romeu Cabral aguarde para o cruzamento da final da 1-0. O cruzamento será retaguarda do trato. Afirmativo, o cruzamento é retaguarda, aguardando o Romeu Cabral. 2-1, informe que o helicóptero à direita vai cruzar a final da 1-0, sua retaguarda, não interferindo. Sim. Cabral, retaguarda do tráfego na final da 190, autorizado de cruzamento da final da 190, reporte girando base da 17, Romeu Oscar Bravo. Certo, seguindo a retaguarda para o tráfego da 17, reporte a base para a final. Para Juliette, 1642. Voo no 1642, autorizado o táxi para posição 01 via Juliette. Juliette 01, voo 1642. Uno 621, solo aos 02. Livre direito, chame solo 121, decimal 10. 21, 10, 1621. Romeu fica bravo. Os autorizado, cabeceira 97. O vento 180 graus, 10 norte. Certo, Romeu fica bravo. Reporte antes da Júlia. Alfa antes da Júlia, 1621. Se tiver questionamento, vamos 2065. Ou 2065, autorizado para inspecionamento, chame pronto para ataque. Chama na ataque, sim. Charlie Serra Tango, prossiga. Charlie Serra Tango, está permitido, Romeu Cabral. marcado 180 graus, 10 mais. Bravo. Pesca Brava após o solo, reporte para a nova decolagem. Bravo. Charlie Terra Tango, chame torre 118, décima 195. Essa Júlia, esse nome é 21. Bono 621, mantém a posição. Olá. Papapá Bravo, Eco Romeu, o ajuste 1-0-2-0. Continua na aproximação, intenciona a pouso na 1-0 ou na 1-7? 1-0. 7, o ajuste 1-0-2-0, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 11 mais. Livre pouso 1-0, Bravo Eco Romeu. Romeu Oscar Bravo, mantenha a cabeceira 1-7, aguarde para a nova decolagem. Contraste agora já no externo, para a posição 9-0. Charlie Serra Tango, autorizado táxi até a Oscar. É para o Parte 5, não é isso? Se a Oscar autorizado, aguarde na Oscar para ingresso e táxi até o Parte 5, Charlie Serra Tango. Mantenha a cabeceira 1-7, aguarde para início de nova decolagem, o Romeu Oscar Bravo. Outras nível 190, aguarde em coordenação. Para o táxi do voo 2065, PLB 193, 4 horas e 9, com 5. 2065, confirme PLB. 193. Ciente, 2065, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via pátio Índia, quando lá chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1020. 1020, ajustado, pátio Índia, no ponto de espera 1895, ou 2065. Ou 1621, após passagem do Boeing da companhia, autorizado ingresso no pátio 1 via Juliet para a posição 1, correção para a posição 09. Posição Paria, Juliet para 09, com 621. Olá. Tem um vento na superfície para gravar como mesmo? 190 graus, 12 nós. Obrigado. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Oi? Decolagem na pista 17, autorizado, vento 190 graus, 3 nós. Afirma, decolagem autorizada. 190 com 13. Bom dia, voo 2065, ponto de parada 10, pronto. Voo 2065, autorizado alinhar e manter 10. Ali mantém 10, é assim. Bravo Eco Romeu, solo 09, confirma intenção de pátio. 3. Pátio 3 será coordenado com extra aero, chame solo ao livrar 121 decimal 1. Obrigado, 21, bravo Eco Romeu. Serração autorizado ingresso direita à pista, mantenha é, antes da taxa ir passar, aguarde para ingressar na mesma, tem homens trabalhando ali na área verde, na área gramada. Trabalha com o meu, sim. Isso aí, cruzamos. Afirma Romeu Oscar Bravo, direita, reporte girando base, cabeceira 97. Positivo. Ainda, Júlia. Alfa, reportar antes da Júlia, se vai ingresso no 43, grava nesse momento. Fala Bravo, é com o Romeu, correção, taxi, via Kilo para o Paz 3. Via Kilo Paz 3, Bravo, com o Romeu, obrigado. Os homens se afastando ali, que estão fazendo a manutenção. Se que tiver condições, autorizado em ingresso para a pata, é o Paz 5, Charlie Serratão. Mantendo o vento, aguarde giro e base. Autorizado girar base? Mantém a perna do vento, aguarde para girar base, a aeronave já está taxiando, já está liberando na papá. Ok, aguardando. Teste. Romeu Oscar Bravo, autorizado girar base, reporte 97. Romeu Oscar Bravo. Ok, girando base, Romeu Oscar Bravo, reporte 99. Voo 2065, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 190 graus, 1-1 mais. Visão decolagem 1-0, gol 2-0. Já encerrando, estacionado, frequência livre, bom dia. Azul 2710, pronto cópia? Pronto cópia. Dois mais. Excelente, Romeu Oscar Bravo, livre aí. Voo 2065, decolou os 13, controle Salvador em 119, decimal 35. Controle 1935, voo no 2065. Código transponder 5054, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 170 Aracaju, governo 170, decolando 10 para a esquerda na ponte, transponda 174, 1935, controle, pronto para pushback, parte 3, 270. 270, confirme nível 170. Afirmo 170, pronto para pushback, parte 3. Azul 2710, autorizado push e acionamento, chame pronto para ataque. Vai chamar. Romeu Oscar Bravo tocou e arremeteu aos 1-4, autorizada a nova decolagem, com curva pela direita para o circuito da 1-7, Romeu Oscar Bravo. Taxando 2710, 57 a bordo, Altair na Salvador, autonomia de 2 horas e 50 minutos. Bom, vai tocar em DQ agora, depois prossegue para a posição. Aqui, Natal. Prossegue em seguida para a parte do Taxi, não? Gente. Rádio Índia, ponto de espera, 5020, 2710. ponte para dar 10, pronto, azul 27 no 0. Azul 27. A linha cola da 10, azul 27 no 0. Informador, bom dia, Xanar 6140, informação Quebec, autorização Maceió. Gol no 621, aqui é o instrutor. Não, mas vem. Eu gostaria de saber se durante o início da fala do estagiário o senhor ouviu perfeitamente um corte e entrando a minha fala, fala do instrutor. Não, tá negativo, só ouvimos o... formando gol, é o 62 reporte. E aí depois já logo veio a sua informação. Certo, aí eu falei assim, ele, o estagiário estava falando, eu entrei e falei, cortei ele, né, tentei cortar ele e falei, gol no 621, aqui é o instrutor. O senhor não ouviu essa parte não? Essa eu ouvi. Não entendi. Essa parte que o senhor falou eu ouvi. Ah, então é justamente isso que eu queria entender e parece que está funcionando normalmente. É apenas o corte. O instrutor tem a possibilidade de cortar a fala do estagiário e entrar com a instrução ou orientação. É, tá funcionando perfeitamente. Tá legal, obrigado. Oxalé 6140, pronto, cópia. Abriu, pronto, cópia, Oxalé 6140. Oxalé 6140, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Upzulu 17, nível de voo 350, saída Pucajamo Caju, transponder 5111, frequência do controle Salvador 119.35. Maceió, nível 350, via Upzulu 17, Pucajamo Aracaju. 5111, código transponder 119.35, frequência do controle. Posição 02, Xanar 6140. Xanar 6140, planejamento correto, chame pronto para acionamento pushback. Camarela, muito obrigado. 4, ajuste no 020, como recebe a torre? 5. Tenente, voo autorizado, pushback, 0 graus, 11 mais. 184. 5, pouso 90, 184. Daqui a pouco você vai dar a garota para o centro, tá? O candidato é o centro de Guanabara. É novo treinamento? É, sim, vamos por aqui. planejamento correto, chame pronto para feedback e acionamento. Tá, mano, tá legal. O 1621, confirme posição. Confi. Posição 9, ciente. Salvador, bom dia, TAM 3896 X-Ray, da 10, final, visual. TAM 3896, ajuste 1020, continue a aproximação, sem chuva sobre campo, pista seca, aguarde autorização de pouso. 1020, sem 3096, pista seca, obrigado. 1184, solo, aos 27, direita, 121, décima 1, solo. 219, quanto solo, gol no 184. É um 210 hoje. Solo, o gol no 184 livrou a pista. Solo, Salvador, gol no 184. Salvador, gol 648, informação para Mike, bom dia. Tá 3896, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado, pouso 10, tá 3896. Com informação Mike, solicito coordenação 290, Marcelo. 1614, ciente, aguarde coordenação. 42. Salvador, bom dia, com licença, levar a pista, gol 1184. 1184, correção, gol 1184, confirme? Livrou. Gol 1184, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. A reporte antes da Juliette, gol 1184. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Gente, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, ainda não temos seu plano de voo, aguarde. Desde 15, gente. No solo 31, libere via Eco, chame solo Salvador 1-2-1, decimal 1. Gente, Eco 2-1-1, 3-2-1-6, obrigado por estar, acabou. São 4-1-1-8-4. Bom, Salvador, bom dia, 3-2-1-6, livrou, você escuta Eco. Dando 3-2-1-6, taxi via Alfa, reporte antes da Júlia. Alfa, reporta, senta, 3-2-1-6. No 648.com. Oi, prossiga. Voo 1648, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Alfa Zulu 17, após conforme rota, nível de voo 290, saída Puca, Jamo, Caju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5115, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Maceió, via Pesolou 97, após conforme rota do plano de voo, o nível 290. Recoloco 0 na PUC, chamo Aracaju, Caju, curva esquerda após, 5115, transponde 1935, controle de Salvador, gol 642, posição 1. Gol 642, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Apenas para informação, foi informado turbulência acima do nível 270 na rota. Sim, nós. Já pedimos aí o 29 para tentar livrar, caso contrário a gente vai esclarecer. Muito obrigado pela informação. 3-2-1-6, aguardando o próximo Julian. 3-2-1-6, autorizado táxi para a posição 05 via Julian. Via Julian 05, 3-2-1-6, obrigado. Volume 648, só confirmando, a partir 270. Ah, gente, volume 648, obrigado. Papa Romeu, Romeu, tá bravo, aguarde, né? Estamos verificando o seu plano de voo. Bravo, tá bravo, sua notificação é às 13h15, confirmando? No 5, no solo aos 37, confirmando destino pátio militar? Afirmativo. Condições de realizar o backtrack via pista e prosseguir até o pátio militar via hotel? Afirmativo. Autorizado backtrack, táxi até o pátio militar via táxi e hotel, estacionar frequência livre. Segue pátio militar, opa. Oi, Salvador, Porto de Aluno 094, cabine de dados, VHF no 0, baixar de trabalho. Pouso no 094, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 129. Teve pouso no 0, pouso no 094. Está seco ou molhado? Está seco. Fala Salvador, bom dia, papapá, Brava com Romeu. Papapá, Brava com Romeu, aguarde. Papá Romeu, Romeu, essa Brava, ok. Frequência livre, rumo ao nosso 5, bom dia. Tráfico da pista 17, a altitude de 500 pés. Após decolagem em curva à esquerda, frequência da torre 18.95. Romeu, nós cabrava agora. 1648, puxa de acionamento com 1. Romeu está bravo, afirmo, inicialmente poderá ser curva direita, pode, será confirmado com a torre. Confirme o vento para 1, 90 graus, 149. 094. Estacionamento 1. Bom dia, o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, no pátio 4 do Libre Acionar, reporte para o táxi. Confirma o PLB? 2 a bordo. Gente, táxi autorizado, reporte para ingresso pistão 97, Romeu Oscar Bravo. Já reportar, é só essa 10 minutos na carteira, o Romeu Oscar Bravo. Entendido, 10 minutos na CAP 0976, não há tráfego a reportar, o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, quando pronto, já autorizado o ingresso, reporte quando pronto para início do procedimento. Já autorizado o ingresso, vai reportar pronto para o início do Romeu Oscar Bravo. ...094 no solo aos 42, libere pista via taxi Foxtrot, ao liberar chame solo Salvador 121 decimal 1. Foxtrot, livre 121 no solo por 104, graças a Deus. Chief Tank é bem. Chief 1184, aguarde número 2 para cópia. Aguardando 1184. Solo Gol 1648. Gol 1648, autorizado pushback acionamento, chame pronto para ataque. É um passageiro antes de descer, a gente vai chamar quando novamente pronto, ok? Gente, 1648. Obrigado. Falou, Salvador, bom dia, Gol 1094, levanta o pescoço. Gol 1094, táxi via Alfa, reporte antes da Júlia. Alfa, reporte antes da Júlia, Gol 1094. Gente, Gol no 648, autorizado o pushback, acionamento, chame para o ataque. Ok, o Gol 648 entendeu o pushback, acionamento, autorizado, vai chamar para o ataque. Confirme. O 094, por gentileza, qual é o destino do seu voo? Maceió. Ok, obrigado. Vamos. Torre 1094, tá bom? 1094, 2 Salvador, ciente da informação, Quebec? Ô Torre, o Gol 1094 tá chegando aqui na Alfa. Gol 1094, autorizado o táxi via Juliet para posição 10. Ok, para 10. Gostaria de... Poderia informar, tem algum... Já foi reportado um buraco aqui na Taxiway Alfa em frente à Taxiway Echo? Gente, buraco na Taxi Alfa, em frente à Taxi Eco. Ok. Oxané 6140, aguarde para feedback acionamento. Aguarda. Gol 2013, vai reportar com o buraco. Qual negócio aí? Desde 2013, já foi reportado. Ah, então agora tem que reportar o 14. Mais de um buraco agora. É. Bom, Gol no 621, na posição 9, puxa de acionamento. Gol no 621, aguarde para feedback e acionamento. Temos Boeing da companhia parqueando para a posição 10. E agora? Afirmo, gol 1621, após o nosso companheiro autorizado que tiver acionamento, chame para táxi. Deixa ali, chame o táxi, 621. Romeu, Hotel Juliette Serra, bom dia, prossiga. Torre Ciente no pátio 4, o ajuste no 020, reporte ao término, o Hotel Juliette Serra. Aguardando a cópia, gol 1184. Táxi, gol 648. 101 a bordo, 2,5 de autonomia, Aracaju. Confirme, gol número 2. 101 a bordo, 2,5 de autonomia, Aracaju, para o táxi, 642. Entre autorizado táxi para a ponte esfera pistão no 0, via Índia. Quando lá, chame torre 18095, ajuste de altímetro 1020. Ciente, livre, táxi, pode estar chamando a torre 1895, obrigado, bom fim de semana, com a torre. Alô, tá na minha linha, seu nome é Léo. Alô, seu nome é Léo. Gol 1648, para a ponte espera pronto, bom dia. É 48, autorizado, alinhar e manter, toma 0. Alinhar e manter, toma 0, 648. Uma 648, por gentileza, poderia confirmar novamente os dados de POB autonomia alternativa? Claro, 101 a bordo, autonomia de 2 horas e 5 minutos, alterna Aracaju. Gente, grato, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 200 graus, 15 nós. Sim, decolagem, pistão no 0, gol no 642, obrigado. A próxima quase é o 1184. Voo 1184, autorizado para o aeroporto de Recife, via rota do plano de voo, nível 370, saída Pucajamucaju, após decolagem de curva à esquerda, transponder 5072, frequência do controle Salvador, 119.35. Autorizado 370 para Recife, via Pucajamucaju da 10, decolando e curvando pela esquerda, para a esquerda. Transponder 5072 e o controle 1935, gol 1184. Procedimento correto, gol 1184, me pronto para pushback acionamento. Camarada para push acionamento, gol 1184. Solo, gol 621 para o táxi, 4 horas de autonomia, alterna com 5, POB 182. Ciente, Recife, gol 1621. Autorizado táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10, frequência da torre 18095, ajuste altímetro 1020. Para informação, número 2 para a decolagem, temos a aeronave da Oceanair na sua frente. Ok, vai então, parte, se depois está dando 0, mais 3952, então a gente voa no 621. Azul 4207, na escuta? Salvador, é o Azul 4207? Azul 4207, avistados, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 1297. Pouso autorizado, 4207. Sente, mantenha a cabeceira e aguarde a aeronave para o cruzamento do eixo da 1735 para pouso no zero. Sente, aguarda. Solo 6140, por táxi 119, Gabi. Oxalé 6140, ciente, confirme autonomia alternativa. 2:10, Recife. Ciente, Oxalé 6140, autorizado táxi para ponto de espera, pista no zero, via Índia. Quando lá, chame torre em 18095, ajuste 1020. 1020, 1845, 1140. Bom dia, Hotel Juliette Serra. 2640 da Oxalé 1140, quanto poder falar? Oxalé 6140, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. E mantém 6140. Do 4207 no solo 854, liberando via Fox, trote, solo, Salvador 121, décima 1. Libra Fox, chama 21 no 4207, boa. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, decolar 255. Condições de cruzamento imediato, final no zero, tráfego da TAM prosseguindo, final no zero para ponto. Afirmativo, está cruzando de imediato, Romeu, Oscar Bravo. Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, é o 4207. 90 graus, 149. E decola, 6140. Para posicionamento, gol 1184, está no 4. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, condições de inicialmente prosseguir o toque, cabeceira 17, aguardar para remetido? Afirmativo, vai prosseguir pelo toque na cabeceira 17. Gente, autorizado o toque na cabeceira 17, aguarde para remetida, o vento 190 graus, 149, o Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Autorizado o toque, vai aguardar para remetida, Romeu, Oscar Bravo. falou, é o 4207 da Azul? Confirme. O Azul 4207 é suficiente de um buraco entre a Eco e a Alfa? Ciente, já foi informado. Reportamos aqui no livro para passar para a esfera. Tá bem grande, obrigado. Bom dia, tá 3891, tá no LS Visual. São 3198, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Para informação, à esquerda, helicóptero Robson 44, prosseguindo toque na cabeceira auxiliar 17, não interfere. 78391. Oceaner 6140, decola 256, chame controle Salvador 119, decimal 35. Pouso autorizado, pistão na zero, vento 190 graus, 129. Autorizado, pouso no zero, tá 4, autorizado pushback acionamento, chame para táxi. Autorizado push acionamento, chame para táxi, gol 994. Meu Romeu Oscar Bravo, atento a esteira de turbulência do Airbus da